árvore das folhas secas, chora tuas folhas aqui no chão. Me acolhe no teu chão de areia pura, me assombra dessas folhas que não cairão. Árvore das cores tantas, mancha tua sombra com raio de sol que passa por entre os galhos e o vento, e mancha e desmancha a cor. Esconde das pessoas que não querem sujar a roupa no teu chão, sujar a roupa no teu chão. Me leva para longe, será? Árvore das folhas secas, conta as histórias de outra geração, já sabe dos que